saber falar. Olá, cubolinos e cubolinas, dando início a mais um Cubículo. Eu sou Eduardo Schneider e tô aqui com os meus amigos. Eu sou o Diego e você, que realmente vai fazer a mesma apresentação que eu. Não, tudo bem, pode continuar. Eu sou o Rodrigo Poli, às vezes me chamam de Poli Position, mas nem sempre sou o primeiro. Você tá sempre sendo o último aqui, né? Você vai ocupar o lugar que era de um outro participante aqui do cast, que era o Gabriel, né? Gabriel, um abraço. Então, o que a gente vai falar hoje, Eduardo? Foi você que deu a sugestão desse tema. Nosso assunto do currículo hoje, eu fiz algumas pesquisas, é muito legal. Nós vamos falar sobre atores que fizeram pequenas pontinhas em filmes famosos. Já que a gente está falando de pontinhas, eu gostaria de começar citando nosso amigo Snoop Dogg. Fez uma pontinha no dia de treinamento, fazendo o personagem Blue, que é um traficante de cadeira de rodas. Ele contracena ali em poucos minutos ali com Denzel Washington. Bem legal essa participação dele. É isso mesmo? Você falou de pontinha só porque o cara gosta de uma pontinha? Ele continua queimando tudo até a última ponta. Perfeito, perfeito. Então tá aí, né? Quem diria, né? Justo quem é o rei das pontinhas, né? O rei das pontinhas também já fez a sua pontinha. E a gente encontra esse filme fácil? Encontra fácil, encontra na Netflix. É bem fácil de encontrar. E é um filme massa, é o filme que deu o Oscar de melhor ator pro Denzel Washington. Muito legal, relativamente recente, né? Mas é um filme bem legal e encontra fácil. Bom, então acho que é minha vez, né? Eu vou falar sobre uma participação especial numa série. Aliás, na verdade, essa série ela teve muita participação especial. Algumas um pouco mais longas, outras bem curtas. Ai, ai. Mas eu vou começar com ela. Será que é o que eu tô pensando ou não? Não sei, não sei. Vou começar com ela, que é Amy Adams. Amy Adams, pra quem não sabe, ela é a Lois Lane aí do Superman do Henry Cavill, né? Grande atriz, muito boa. Fez também a Gisele, né, no filme Encantada. E vários outros papéis. E ela que tá numa pontinha em The Office. Ela faz uma vendedora de chapéus. E, de repente, quando vê, ela tá ficando com o Jim, né? Acho que é um dos primeiros par românticos dele dentro da série, né? E é bem curioso você ver ela bem início de carreira, porque foi bem nas primeiras temporadas. E, poxa, acaba sendo bem bacana, né? Por exemplo, eu que comecei a assistir praticamente agora, já terminei. Foi uma grande surpresa ver a Amy Adams. Vocês lembram dela? Assistiam quando assistiram The Office? Sinceramente, eu não lembro. Não lembro também. Sério? Não lembro mesmo. Mas além dela, né, a gente teve outros personagens como o James Spader, né, que ele foi o Ultron, né, na era de Ultron, que é Cat Bates, sim, o próprio Idris Elba, o Will Ferrell, né, que entrou pra ser um chefe... Caramba! Então, e a gente sabe, né, que o Steve Carell, quando saiu, né, teve uma grande bagunça pra achar quem era o seu novo chefe, né. Nessa brincadeira teve o Will Ferrell, né, a Melissa Rauch, que fez a Bernadette em The Big Bang Theory, também faz uma pontinha bem pequena, uma mulher grávida. O Jim Carrey também fez uma big pontinha, né? Uma pequena, grande ponta, né? Que ele só aparece pra falar que ele tá se candidatando a chefe. Uma grande surpresa foi quando apareceu o Rick Gervais, né? Pra quem não sabe, Rick Gervais, ele é o produtor de The Office e é o protagonista, né, do The Office UK, né? E é legal ver ele contracenando com o próprio Steve Carell. Ah, que bacana. Muito legal. Bacana. Além de Timothy Elefante, o próprio Jack Black e a Jessica Alba também. Caramba. Não sei se vocês lembram de um episódio que eles estavam vendo um filme pirata no computador. E aí esse filme pirata era um filme criado na série que chamaram a Jessica Alba e o Jack Black pra fazer. Olha que interessante. Então eles aparecem só na tela do computador. E cara, eu falei de The Office primeiro porque muita gente fez pontinha, é uma série muito querida. Quem sabe a gente até faz um cast sobre ela, né? Cara, e vou te falar que assim, você falou do Will Ferrell, cara, eu adoro ele, cara, acho ele muito bom, velho. Ele tem aquele humor, né, bem, às vezes até meio pastelão, assim, mas, cara, é muito legal, velho. Ele manda muito bem nisso, cara, que ele se propõe, eu acho. E combina demais com a série, inclusive, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Pra quem quiser, né? A série tá disponível tanto na Amazon Prime Video quanto na Globoplay. Está nos dois lugares, é pra quem for assinante de uma ou da outra. Tá fácil de achar. Bom, vamos lá então. Eu achei que você ia falar dessa série, Diego. Eu tava até surpreso com isso. Mas enfim, uma série que é campeã de participações, de pontinhas, É Friends, né, gente? Ah, mas se você ouvisse os antigos casts, você ia saber que eu não, nunca assisti Friends. Eu assisti How I Met Your Mother. O Diego não é um grande fã de Friends. Mas, cara, Friends tem muita gente que fez ponta. Poxa, eu vou falar alguns, citar alguns, porque se eu falar todos aqui, acho que a gente vai fazer uns 5 cubículos, né? Mas, enfim, Robin Williams, Alec Baldwin, o Van Damme, Julia Roberts... Ben Stiller. Alguém lembra do Ben Stiller no Friends? Eu não lembro, cara, sinceramente. Não lembro, cara. George Clooney. Deixa eu ver quem mais. Tem o Charlie Sheen. Iona Ryder. Brad Pitt. Meu, muita gente. O Sean Penn também. O Bruce Willis. Cara, muita gente. Até a Dakota Fanning, quando era... criancinha, né? Tava ali, né? No começo, já também fizeram participações em Friends. Então, assim, Friends é uma série que trouxe muita gente, né? Que pra fazer participação, e a partir dali, muita gente até despontou, né? Acabou se tornando mais requisitado, né? Em Hollywood e tudo mais, né? Mas é interessante, né? Como tanta gente participou desse seriado. O que é curioso é que Friends, né? Agora, se eu fazer minha meia-culpa, né? Que Friends, como ele é um patrimônio cultural, basicamente, das séries, né? E é uma série muito conhecida, é bem legal que esses atores conhecidos façam, né, uma ponta, uma participação, que dá um crédito pra, pra série, né? Não sei se é crédito a palavra certa, mas dá um certo, né, up que mostra que realmente é uma série grande, foi uma série grande, né? É verdade, é verdade. Ó, inclusive, quem fez também foi o Dr. House, eu não lembro o nome dele. Hugh Laurie. Hugh Laurie, isso mesmo, exatamente, Edu. Ele fez também... ponta em Friends. Pra você ver, né? Muita gente aí, né? Participando. Aliás, ô Rodrigo, só fala de novo onde que a gente acha pra ver Friends, porque, né? Onde que a gente vai ver Friends? Cara, e se eu quiser ver? Onde que eu Friends? Vejo? Friends? No Netflix, né? O Netflix ainda tá com Friends, né? Ainda tá? Ainda temos, e ainda se temos Friends na Netflix. E se tirar? Aí, rapaz, deve ir pra algum lugar aí, com certeza, porque é uma série que não fica sem... Torresmo. Tá em, não, com certeza. Algum outro streaming vai com certeza fazer um licenciamento aí pra tê-la, sem dúvida nenhuma. Mas por enquanto, Netflix. E agora a roleta voltando pra mim, eu vou fazer um bem bolado aqui, um 3 em 1. Nos anos 80, o Ed Murphy, ele lançava muitos atores negros ali nos filmes dele. Muitos ficaram famosos depois de participar, de fazer essas pontinhas. Eu já vou partir primeiramente pra Damon Wayans. Todo mundo conhece aí das Branquelas, Todo Mundo em Pânico. Ele no primeiro Tira da Pesada, que você acha fácil ali na Netflix, ele faz um garçom que ele entrega as bananas pro Axel Foley, o personagem do Ed Murphy. É aquela cena que o Ed Murphy pega e enfia as bananas no cano de descarga dos policiais. Meu Deus, que susto! Não, isso aqui é um podcast família, Diego, fica tranquilo. E o Damon Wayans é esse garçom que entrega as bananas. Ele faz uma pontinha ali, aparece uns 30, 40 segundos ali. É bem legal, é uma cena bem legal, uma cena bem emblemática desse filme. Vou citar também Chris Rock, que fez também uma pontinha no Tira da Pesada 2. Ele faz um garagista que trabalha na mansão do Hugh Hefner, dono da Playboy, né? O Axel Foley chega com um caminhão betoneira no meio da mansão lá e pede pra estacionar. O Chris Rock fica olhando assim, e também uma pequena participação, mas também bem curiosa. Eu até me surpreendi revendo o filme, sinceramente eu não lembrava dessa participação do Chris Rock. Foi bem legal vê-lo ali no filme, bem novinho, magrinho, participando ali, fazendo essa pontinha. Caramba, que legal, meu. E o meu terceiro nome é o Cuba Gooding Jr., bem conhecido aí do Jerry Maguire e outros filmes aí bem legais. Aparece no Num Príncipe em Nova York também, tá disponível na Netflix, o filme de 88, que agora até vai ter a continuação, se o Corona permitir, agora no final do ano, Um Príncipe em Nova York 2. O Cuba Gooding Jr., ele tá cortando o cabelo no barbeiro. É uma pontinha bem ponta mesmo. Ele é o único personagem ali que não é o Ed Murphy, né? E ele não fala nada. Ele fica só sentado ali olhando, e eles conversando sobre boxeador, e o cara falando sobre o Muhammad Ali, que ele não chama o Muhammad Ali de Muhammad Ali. Ele chama de Cassius Clay, que ele acha um absurdo. E fica ali só o Cuba Gooding Jr. só observando. É, mas o Muhammad Ali... Mas ele era daqui, de lá, da onde? Desculpa. Ô, Diego. Agora é hora, né, pra aquele ponho. O Diego não resiste, né? Mas vamos, não, vamos não prosseguir. Como, eu não tô apresentando, cara. Eu não tô apresentando. Aí você tá tranquilo, né? Certo. E o que eu vou trazer hoje aqui de mais uma série, né? De hoje não, que a gente já começou hoje, né? Eu vou trazer aqui da série The Good Place, que tá disponível na Netflix, né? Todas as temporadas, que já acabou. E eu vou trazer três participações especiais, que a primeira é do Dax Shepard. Pra quem não sabe, ele é o marido da protagonista de The Good Place, da Kristen Bell, né? Um casal de comediantes. E pra quem não sabe, ele fez aquele filme Idiocracia, que Sim. ele faz um advogado meio doidão do mundo... Do mundo que parece o nosso mundo, na verdade, né? Mas tudo bem. E é bem legal a participação dele. E acho que uma que vocês vão gostar mais, que é de uma queridinha de Friends, que é a Lisa Kudrow. Que ela participa da última temporada. Uma participação bem legal, bem engraçada, que vale bastante a pena ver. Muito legal. E algumas participações bom, normais, como o Timothy Olyphant, que também participou de The Office. Olha que coisa. Ele tá em todas, né? Sim, e né, ele é daquele jeito dele, sempre. E é bem legal, né? Não só por ver as pontinhas, mas por ver a série, que é uma série muito querida pra mim. Certo, interessante. Bom, eu vou falar de uma pontinha, mas essa pontinha foi uma pontinha mesmo que talvez muita gente nem saiba. Mas vocês sabiam que Harrison Ford fez uma pontinha em ET? Essa é pro Edu, hein? Ô, rapaz, e que sabia dessa, Edu? Que o ET é um dos meus filmes favoritos. Eu não identifiquei pois o é, Harrison cara. Ford, não. Conta aí que eu fiquei curioso. Pois é. Então, ele... bom, o Steven Spielberg, ele sempre gostou, né, de colocar alguns atores famosos para fazerem umas pontinhas nos filmes, né? E, inclusive, ele colocou em ET, só que ele achou que o Harrison Ford, ele ia chamar muita atenção. E, de fato, né? Então, ele cortou muitas das cenas do Harrison Ford. E a única cena em que ele ficou, ele tá de costas e no escuro. Ele é o diretor da escola do Elliot. Caramba! Eu não fazia Nossa. Ideia. Não tem uma cena que o Elliot vai conversar com o diretor? Aquele diretor de costas no escuro é o Harrison Ford. eu queria saber quanto que ele ganhou pra fazer isso, viu? Quanto que ele ganhou? Pois é. Né? E o ET? A gente né? acha onde o ET? Agora eu quero ver essa cena. É. Bom, o ET, assim, eu não tenho certeza se ele tá em algum streaming, mas... vai na área 51. No Telecine Play... Você encontra ET por lá. Agora, eu não tenho certeza se pode estar no Amazon, no Netflix, isso eu não tenho certeza, mas no Telecine Play, isso é certeza que tá lá. Olha que isso aí é um jabá, viu? Tô sentindo que você tá sendo pago pela Telecine Play. Aliás, Telecine Play, a gente tem muita filme que a gente viu em você que gostou. Se quiser fazer aí um acordo com a gente, né? Manda um DM. Pois, estamos aí. Podcast ao cubo, e você? É isso aí. Eu só preciso fazer um adendo, gente. Quando eu falei sobre o filme do ET, essa parte aí, se vocês forem procurar, é só na versão estendida que vocês acham Harrison Ford, viu? Ah, sim. Agora tudo faz sentido, olha só. Muito importante, mas tá lá. E agora eu vou fazer uma citação. Eles não são muito conhecidos como atores, eles são conhecidos mais como músicos. Todo mundo aqui deve curtir o Red Hot Chili Peppers. Opa! Já tá tocando de fundo aqui, ó. O Diego do Futuro então, colocou temos, minha... temos uma dupla participação em dois filmes aí bem icônicos. A primeira que eu vou citar é do Flea. Ele faz o personagem Needles no De Volta para o Futuro 2 e no De Volta para o Futuro 3. O Needles, putz. Ele tem a voz muito chata. E ele no De Volta para o Futuro 2, ele é o responsável pela demissão do Marty McFly, entendeu? Porque ele quer fazer umas mutretas lá com cartão de crédito e acaba que o chefe estava ouvindo a mutreta que eles estavam fazendo e ele acaba sendo demitido. E aí o Needles também aparece no De Volta para o Futuro 3, vai rolar um pega de carro ali no sinal e o Marty McFly acaba desistindo. No fim do filme, certo? Isso, bem no finalzinho mesmo. E ele acaba que ele desistindo. Ele dá aquela ré, assim. Isso. Ah, é mesmo? Puta, aquele cara é o Flea, cara. E ele acaba evitando um acidente. Nossa. Que o incapacitaria de tocar guitarra no De Volta para o Futuro 2. Era aquele acidente ali que ele ficava com um problema na mão, acabava não podendo mais tocar. Ele ficava frustrado no futuro por causa disso. Como ele evitou esse racha aí, esse pega de carro, ele... evitou o acidente e pôde tocar aí por mais tempo. Tempo está acabando, hein? Agora a gente tem só mais um filme, série ou game, se quiserem falar também de game, pra cada um. Eu posso citar o Anthony Kidd, porque eu já tinha falado do Red Hot Chili Peppers, só pra finalizar. Então vai você. Também o outro integrante do Red Hot Chili Peppers, que também fez uma pontinha como ator, foi o Anthony Kidd. Ele faz o personagem Tony no Caçador de Emoção. Outro dia eu tava até conversando com o Rodrigo sobre essa cena, o Rodrigo também não lembrava dessa pequena participação. Ele participa de uma briga ali no... Exatamente, eu assisti umas 10 vezes o filme já. Isso. Ele participa de uma briga ali na praia com o Keanu Reeves, tem aquela briga ali, pô, o cara é fera mesmo, que o cara enfrentar o John Wick não é pra qualquer um não, cara. É, né, mas Keanu Reeves que ele passou nesse filme, né? É, verdade. E só pra completar, esse filme também tá disponível na Netflix. Você, Rodrigo, pode falar. Bom, vamos lá, eu vou falar de um jogo. Já que estamos falando de Keanu Reeves, então eu vou falar de um jogo. Cyberpunk 2077, jogo que vai ser lançado em novembro pra PS4, Xbox One e no ano que vem, 2021, tá? Pra PS5 e o Xbox Series. É, o Cyberpunk. E o Keanu Reeves, ele vai fazer uma participação como um fantasma digital que vai acompanhar o protagonista do jogo. É mole? Deve ser, vai ser bem legal essa participação dele, hein? Olha só esse Rodrigo marqueteiro. Então, assim... Você quer também, você quer apoio também da CD Projekt Red, né? É, tá vendo? Isso, manda em jogo, oi. Não, mas cara, vai ser muito bacana essa participação dele nos filmes, no filme, ó, no game. Mas assim, muita gente fica pensando, né, poxa, ele poderia ser um protagonista. Eu acho que realmente ele poderia ser o protagonista, mas vamos ter que acompanhar ele como esse fantasma que deve dar umas dicas, assim, pro protagonista no meio do filme. Só dele participar já é muito legal, sim, não é? Sim. Mas assim, né, a gente sabe muito que legal. Como Keanu Reeves é o queridinho de muita gente, não me surpreende fazendo uma DLC com ele. É, verdade. Mas eu acho que é isso, gente. Esse é um episódio curtíssimo do Cubículo, né? Dá muita vontade de falar mais ainda desse papo. Então, Eduardo, onde que os nossos ouvintes podem mandar sugestões do que a gente não falou aqui? Pra onde que eles acham a gente? No nosso site lá, no podcast Ao Cubo. E também nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, @podcastalcubo. Isso. Nos encontram fácil lá. Mandar sugestões, comentários sobre os episódios e também saber das nossas novidades. Isso, e também acessa também nas nossas próprias redes sociais. Entra lá no site, né, www.podcastalcubo.com, e no próprio post é só clicar nos nossos nomes, que já vai mandar direto para os nossos Twitters. É isso aí. E um adendo que agora nós temos TikTok também, gente. Aquela pessoa que tiver TikTok, rapaz, porque tá bombando o TikTok, vai lá que o podcast Ao Cubo tá em todos os lugares. Tipo o Malvo no Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Então é isso. Então finalizamos mais um episódio de Cubículo e até a próxima, pessoal. Valeu, gente.